oferecer. Arma, soga, sexo, fama e também falso poder. Ilusões passageiras que só te fazem sofrer. Contamina sua alma, te levando a padecer. Se você não vigiar, com certeza vai perder a salvação, a qual levaria para a glória. O perdão, o qual descreveria uma nova história. Mas se quer brisar com cigarrinho do capeta, quer chapar, mas não se esquece que Jesus é muita treta. Não preciso de bagulho pra fumar. Não preciso de bagulho pra cheirar. Não preciso de bagulho pra injetar. Jesus dá a dose certa, ele sim me faz chapar. Nem tem ninguém que perde a sua vida pela droga. Perde tudo, perde horas, buscando só brisar. Salvação já não tem mais. O inimigo manipula, ele só quer tirar sua paz. Não deixa acontecer, senão não, Moscou. Ficou na mão do cão, perdeu a salvação. Por causa do bag virou ladrão. Assaltou, meteu os canos, não teve dó dos hermanos. Não importa se é de miliano, ele leva até seus planos. Vídeo, cassete, DVD, em suas mãos é pra vender. Tem levantar uma moeda pro seu vício manter. Eita droga cabulosa que tira nossa paz. Eita